nossa escuta. Número 04, boa noite, prossiga na Alfa e chame antes da Taxi Juliette. Bom, tá lá, sua Juliette, número 04. É o 3662, coordena com a equipe de solo, tem um 330 europeu, vai taxiar a sua cauda em instantes, assim que ele tiver beirado a retaguarda, tá livre, puxa, chame táxi. Galeão, nível de voo 360, a primeira aerovia Upper Zulu 10 até ESMAP, após direto à posição Lufto, após direto Barbacena e após conforme o plano. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida é a Dael, após voo direto para a posição Leda e Bridge. O transponder é 5536, o controle em 120.8. Conteja. Salvador, é Charlie Serra, Tango, Kappa November. Gol 889, a posição após ESMAP é Lufto, Lima, Uniforme, Vitor, Tango, Oscar. Conforme livre pouso, 120 com 10. 120 com 10, livre pouso, 6748. Charlie Sierra Tango, Kappa November, go ahead for Salvador Ground. Boa noite, sou Salvador. É para informar que estou na posição 10, Parque 1, para mover, se faz favor, para a posição 2, Parque 3. Ok, estou ciente. Está autorizado retirar a sua aeronave aqui do portão 10. Recua a aeronave toda para fora, mantenha a minha escuta constante e aguarde para o avanço até o pátio 3. Ok, obrigado. Azul 4071 na escuta do solo. É só verificando aqui a listagem de Notan que a gente tem aqui na torre. Eu achei um Notan que fala a suspensão da Dael, porém com a transição Mugmi sabe qual é o número do Notan que o senhor visualizou aí? Bravo, 222. Bravo 1228. É esse mesmo, de 23/8 a 14/11. É só a Dael Mugmi, ok? Dael Mugmi é que está suspensa. A Dael Leda, que é o que o senhor vai cumprir, está valendo ainda, ok? Ah, agora desculpa, sem problemas, ok? Tácio Dan 3662, CLB 133, alterna Fortaleza com 2 horas e 44 minutos. Tá livre o táxi via pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10. Quando lá, chame a torre em 118.95. O altímetro é 1015, tenha uma boa noite, tá? 3662. Pátio e Alfa, no ponto de espera da 10, 1895, 3662, tá? Oxané 6313, acione identificação, autorizada a chegada bom, desça para 4 mil pés, QNH 10115. 4 mil pés, chegada bom, Oxané 6313. Durou, 6314. Solos 45, solo 219. Paulo Salvador, muito boa, 6748 Web, Fibrota na 1. 3 mil. Boa noite, Web 6748, chame pronto para. Perdão, chame antes da Juliette. Trabalhando antes da Juliette, 6748. Charlie Sierra Tango, Capa November, é o solo, Salvador. Autorizado a fazer o movimento. Sua transmissão está entrecortada, ok? Já havia sido autorizado. Chame para o início do avanço, ok? Está autorizado retirar a aeronave do portão 10. Chame para o início do avanço. Charlie Sierra Tango, Kilo November. Autorizado, azul 4071, no chão para o táxi, o altímetro 1015. Web 6748, ingresse via Juliette para o portão 5. Para o portão 5, Charlie Sierra Tango, Kilo November, é o solo, Salvador, novamente. Torre Salvador, boa noite, Adão 3662, pronto no ponto espera da 10. 3662, alinhar e decolar da 10, vento 120 graus, 092. Alinha e decolar da 10, 3662, tá? aqui autorizado 190, Aracaju, aceita? Trip 5216, então autorizado para Aracaju, nível de voo 190 pela Golf 677. Decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder é o 5534, perdão, 5544 e o controle 120.8. Corteja. Tem condições de aproximar e pousar na Ponte Duna? Sim. Autorizado para Ponte Duna, reporte estabilizado. Ponte Duna vai reportar estabilizado para a minha frente. Olha, Salvador, até 3662, transferir o cruzador 300. Então, 3662, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, saída Puca. 370 na Puca, 3662. À sua direita, no ponto de espera, torre 1895, tenha uma boa noite, o azul 4071. Direita, ponto de espera da torre 1895, boa noite, vai. Autorizado, gol no 889, chame para o táxi, o altímetro no 0 no 5. Da 4071 no livre, alinhada e decolada 10, vento 120 graus, 102. Ali de decola 0240. Salvador, gol 1604, boa noite. Eu tenho já aprovado para Fortaleza, nível 370, o senhor aceita? Afirmativo, prossiga. Ok, gol 1604, então autorizado para Fortaleza, nível de voo 370, pela APRA Zulu 19, decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Momo, transição Frote. Transponder é o 5546, controle opera em 120.8, corteja. Autorizado 370, Fortaleza, da coluna 10, curva esquerda, executa Momo Frote, intercepta Zulu 19, o controle 1208, transponder 5546, gol 1604. Gol no 604, correto o cotejamento, chame para o acionamento no qual portal? Nós estamos no 02. No 02, chama para acionamento. Você está confirmando, está havendo sequenciamento ou não? Então, negativo. Não, ok, peraí. 3662, pode voar pro Zipar. Então, 362, solicite diretamente ao centro Recife, frequência 125.45, alternando 126.85. 125.85, bom trabalho. Eu também. Tango Kilo November. Tango Kilo November, prossiga. Solicitando autorização de reboque da posição 10 do pátio 1 para a posição 2 do pátio 3. Tô ciente, aguarde um instante, já me escuta. O Tango Kilo November. Afirmativo, estamos na sua escuta, senhor. Gol 99, para táxi, POB 60, Alfa-Bahia, 4 horas e 10 minutos, alterna Brasília. Está livre o táxi de Via Pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10. O altímetro 1015, quando pronto, chame a torre em 118.95. Tem um voo, uma boa noite, boa noite, 889. Passando, Índia Alfa, ponto de espera da 10, por 1.8, aqui está o lixo 01, boa noite, 89. Ah tá, Tango Kilo November, na escuta? Nave da SATA, de matrícula Charlie Sierra, Tango Kilo November, é o solo, Salvador? Salvador, 4071. O senhor decolou aos 5-5, chame o controle, 208, bom voo. 208, boa noite. Pronto para iniciar o reboque, confirme. Afirmativo. Ok, novamente então, retire sua aeronave toda para fora do portão 10 e chame quando o trator estiver posicionado para iniciar o avanço, ok? Ó, capa. 71, contato radar, suba para nível de voo 360. Está autorizado, vai direto Leda, após Leda Bridge. Direto Leda, Leda Bridge 4071. Assis, Assis, está liberado já, né? Está uma milha de cima para baixo, travado. 6313, livre pouso, 130 graus, 10 mais. Livre pouso, pista 10, Chané 6313. Solo, Chané 6310, portão 612, pushback acionamento. Autorizado, Chané 6310, chame para o táxi, o altímetro no 0 no 5. 05, chamará táxi, 6310. 1 quilo novembro, na escuta? Sata, Tango, Kilo, November, na escuta do solo. A linha mantém, 889. Thank you. Solo Salvador? Ô, chega. Na espera, o Tango Kilo November tá na espera. Ok, tô ciente, mantenha a minha escuta por gentileza. Mantenha a posição e aguarde para prosseguir, ok? O avião canal do portão 62 já tá puxando. Ok, na espera. 219, Oxana 63. Sul 4071 no Chamin, Centro Recife, frequência 133.25, alterna 133.95. Sente, chama Recife, 133.25, alterna 339, azul 4071, boa noite. Boa noite. Da Juliette. Seguindo na Alfa, vai aguardar da Juliette, chama 63, eu não sei. Sul 4235, aciona identificação, autorizada a chegada a Bonf, desça para 4 mil pés, quem negar no 0 no 5. Sul 89, decolado ao 02, chame o controle 1208. Controle 208, gol 989. O SATA que está aguardando para o reboque, na escuta? Prossiga. Tango Kilo November, prossiga. Tango Kilo November, tá autorizado a iniciar aí o avanço. Atento ao Avianca que tá ali no través do 612, ok? Vai taxiar então, vai rebocar inicialmente até o través do portão 612 e aguardar. Ok, assim que chegar no 612 a gente espera. Leta, Brito. Boa noite, 89, contato radar, decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EU. 360, saída da EL, gol 1889. 3:50, alternando Natal. Copiei 3:50, Natal, 126 a bordo, é isso? Confere, 126 a bordo, 3:50, Natal. Ok, o Oxa 6310, tá livre o táxi, pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera, a torre 1895, tenha uma boa noite. Índia Alfa, via Pátio Uno, 1895, muito obrigado, boa noite. Oxa 6313, observe a aeronave da companhia livrando o pátio, após ingresso via Juliette para o portão 04. Observar a aeronave da companhia e após mesmo ingresso anal no pátio, prossegue via Juliette, portão 04, para a 6313. O SATA Tango Kilo November, na escuta do solo. Tango Kilo November na escuta, prossiga. Tango Kilo November, o senhor está visual com a aeronave da Avianca que está ingressando.